estou indo embora. O que fazer? Estou indo embora. Não faz sentido ficar contigo. Melhor assim. É nessa hora que o homem chora. A dor é forte demais pra mim. Me diz o que te fiz, a razão pra merecer. O que restou de mim agora você vai saber. Pois eu sou alguém com a vida na contramão. Eu construí um mundo grande cheio de ilusão. Acreditei demais que você era paz, mas você vacilou. Um abraço até nunca mais. Hoje resolvi mudar. Vou deixar de me amar. Agora é tarde. Não tem mais jeito. O teu defeito não tem perdão. Eu vou à luta e a vida é curta. Não vale a pena sofrer em vão. Pode que você pôs tudo a perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar. Me dá motivo. Me dá motivo. Yeah. Você pra mim é tão essencial. O carinho que eu tenho é sentimento especial. Não venha me esconder de mim o que sente. Eu estou em teu corpo, eu estou em sua mente. Você sabe que estarei sempre presente. Louco pra lhe agradar, louco para te tocar. Não venha me dizer que já se esqueceu de tudo que rolou entre você e eu. Pode crer, você faz tudo a perder. Não podia me fazer o que fez. Por mais que você tente negar, pode crer, eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar motivo. Pode crer, você pôs tudo a perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, seu vinho Duplex. Duas de seu artista preferido. Duplex. Duplex. De volta a qualquer momento. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo e consigo também, aqui no Canal 1. Thank you. No Canal 1, também fazemos a nossa homenagem ao fado. Nasci para ser ignorante, mas os parentes têm com que vós chorarei, meu triste fado. Água louca de ribeira, cavalgada, porque não vais devagar. Fado Maior, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Confira agora Duplex. Duplex. Duas do seu artista preferido. Thank you.

com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição da Quinta-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Hoje, proposta no domínio do romance, da autoria de Amy Waldman, tem por título A Submissão. Esta é uma edição da Teorema. O 11 de setembro, a experiência traumática deste choque violentíssimo na sociedade americana, à partida e conhecendo-se como funciona a mentalidade e o processo criativo dos escritores e toda a ganga editorial que daí resulta, poderia eventualmente fazer surgir um turbilhão de obras, romances, sabe-se que no ensaio foi isso que aconteceu, mas nomeadamente na ficção pensou-se que teríamos muita literatura para ler, refletir e pensar de maneira e modo que o substrato intelectual do escritor norte-americano ficasse exposto com nitidez e alguma clareza à volta disto. Não foi de facto isso que aconteceu, é muito pouco o que aí temos à volta desta realidade trágica. Cito-se o caso de Don DeLillo com O Homem em Queda, depois também Jonathan Safran Foer também tem um romance ou um para-romance à volta desta questão. Também ressalta-se um escritor inglês, Martin Amis, com O Segundo Avião, mas aqui temos Amy Waldman, é o seu primeiro romance, a primeira obra. Ela é jornalista, trabalha no New York Times durante algum tempo, depois também esteve à frente da delegação na Ásia deste mesmo grande jornal norte-americano, viveu em Nova Delhi. É um romance realmente à volta do 11 de setembro, o impacto que teve, nomeadamente o processo, a digestão cultural, as diferenças culturais, o famoso multiculturalismo que muitas universidades norte-americanas acabam por valorizar, fazer até centros de investigação à volta deste tipo de campo de trabalho. O que está aqui por trás é exatamente o 11 de setembro. Amy Waldman, como dissemos, nasceu a 21 de maio de 1969, ela estudou em Yale e é essencialmente uma jornalista. Tem trabalhos editados também na da Atlantic, alguns contos, ela fez parte de uma antologia também da moderna literatura norte-americana, As Novas Correntes no Conto, que é um exercício muito praticado a partir de revistas, a New Yorker e Esquire. Ela também tem trabalhos sobre a realidade social em bairros problemáticos, o Brooklyn, o Bronx e no Harlem. É este caldo que aqui está e ela então desenvolve esta grande ficção que tem como núcleo central um memorial a ser construído no Ground Zero. Há um júri constituído por intelectuais, artistas, críticos, figuras públicas, banqueiros e da sociedade civil também aparecem. Tem este júri reuniões sucessivas, são centenas de projetos que concorrem. No dia da divulgação do vencedor, do projeto vencedor, da arquitetura, para espanto deste júri, quem vence o concurso, ou pelo menos aquele projeto que vai de encontro para fazer a síntese do drama, da tragédia, do sofrimento, da dor que se pretende eterna e perene, para espanto deste júri, o vencedor é um arquiteto que tem como nome Mohammad Khan. É um norte-americano de ascendência muçulmana, ele nasceu nos Estados Unidos, mas os seus pais são muçulmanos convictos. Perante o espanto, pela dificuldade de trabalhar esta situação, o júri decide suspender a divulgação do vencedor, reúne e tenta influenciar Mohammad Khan para sair, para se retirar do concurso. Ele não acede, não aceita de todo esta sugestão, esta imposição, e depois o pretexto é realmente o jardim. Um jardim que representa exatamente com o nome das vítimas, e o jardim, como se sabe, é um dos símbolos mais fortes e mais importantes da cultura muçulmana. O jardim é, se quisermos, o coração desta cultura. Mais do que isso, no Alcorão, o texto sagrado dos muçulmanos, o jardim é uma presença constante de harmonia, de paz, de reflexão, de sensibilidade e de ternura. Mohammad Khan não aceita de todo e depois, só na parte final, é um romance de difícil leitura, complexo, muito bem trabalhado, exige um bom leitor e só realmente na parte final do romance iremos perceber as consequências que teve esta decisão para Paul Rubin e depois para a protagonista Claire Burnwell. um excelente romance, dá-nos para entender e perceber o que é a multiculturalidade, as múltiplas faces que a sociedade norte-americana é feita e construída, e depois o respeito ou não que se tem por estas mesmas individualidades. Um excelente romance que vivamente recomendamos. Este excelente romance tem por título Submissão, da autoria de Amy Waldman, uma autora norte-americana, tem edição da Teorema. Passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. On les inistinise, on la sonnerie portabilise. Comme c'est une chanson à la balade, elle fait le tour du monde dans les boîtes les plus ringardes jusqu'au jour. Luís Ebré, quintas-feiras, 21 horas, no Canal 1. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Sofia Abraão se prepara para entrar na novela Amor à Vida como uma garota que vai abalar o relacionamento entre Leila Fernanda Machado e Thales Ricardo Tosi. Enquanto não chega a hora de estrear na trama de Valcir Carrasco, Sofia fez um trabalhinho como modelo. A atriz e cantora é a estrela da nova campanha da grife de acessórios Balonê, que está lançando um novo projeto visual em suas lojas. No mundo da fama, babados e fofocas. Rihanna anda pensando em voltar com Chris Brown, mas isso só acontecerá se for sob suas condições, ou seja, se ele passar por uma grande transformação. A estrela pop e seu namorado vai e volta dizem ter dado um tempo em seu relacionamento no início deste verão americano. Por isso, ninguém ficaria surpreso se Rihanna voltasse com um bad boy, mas terá que ser do jeito dela. No mundo da fama. O cantor sertanejo Mariano, que faz dupla com Munhoz, parece ser bem vaidoso. O bonitão postou em seu Instagram uma foto onde aparece usando uma máscara facial. O sucesso após o hit Camaro Amarelo, a dupla já ganhou vários prêmios. Um deles foi o troféu dos melhores do ano, que ganhou com Munhoz na categoria Música do Ano. No mundo da fama. Geise Arruda mostrou mais uma vez que está em boa forma. A loira arrancou elogios dos seus seguidores ao postar uma foto em que aparece de biquíni estampado no seu perfil do Instagram. Este vai ser o look do dia, escreveu ela na legenda. Logo depois, ela apareceu na beira de uma piscina mandando um beijo pra foto. Ainda à procura? Na Antena Web cabem todas as emissoras do mundo. World Wide Radio. Semanalmente trazemos uma estação de rádio diferente a emitir em FM, AM ou então na internet. São formas e estilos diferentes de fazer rádio, mas todos têm um ponto em comum. Isso mesmo, rádio. World Wide Radio. Às segundas-feiras, às 23 horas, no Canal 1. Nos dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Solidão que Nada. Maquinista que trabalha sozinho e, por isso, tem direito ao auxílio solidão. Só que o chefe, em vez de dar o auxílio em dinheiro, decidiu colocar a Edivânia como companhia para o Durval. Mas a moça está achando que sua função é vitalícia. Durval, você vai ter coragem de me deixar aqui sozinha? E logo quem o seu auxílio solidão vagando pela madrugada fria? Tia, a Úrsula não vai gostar nada disso. Então... Eu não sei viver sem teu carinho. Oh, baby, não me deixe. Sem ter como argumentar, o Durval levou a Edivânia para a casa dele. Durval, você demorou? É que... Já sei. Tava falando com o Dr. Peixoto. O Úrsula, eu tive que fazer... Falou com ele sobre o auxílio solidão? Falei, mas acontece que... Não conseguiu, né? Eu aposto que não conseguiu. Sabe como é que eu sei? Por essa sua cara de cachorro molhado. Ei, quem é essa aí? Úrsula, essa é a Edivânia, o meu auxílio solidão. Como é que é? Prazer. É muito bonita a sua casa, viu? Eu prefiro morar em apartamento. Dizem que é mais seguro, mas casa tem essa coisa de jardim, quintal. Se bem que a sua casa parece não ter nada disso. Você tá me dizendo que essa matraca é o seu auxílio solidão? Tô. E aumento de salário, noves fora, né? Pois é, Úrsula. É que o doutor Peixoto... Sempre doutor Peixoto. Aquele homem só te enrola, Durval. E você cai como um pato toda vez que vai pedir alguma coisa pra ele. E agora, como se não bastasse ser o mais mal pago da companhia, ainda ganha um encosto de brinde. Oh, eu não sou encosto não, que eu sei andar sozinha. E qual é a sua função, hein, auxílio solidão? Olha, deixa a viagem do Durval mais agradável. Mais agradável como? Ah, eu fico conversando com ele, né? Eu falo da minha vida, dos meus sonhos, conto piada, essas coisas. Ah, é, Durval? Ela conta piada. E o que mais ela faz com você naquele vagão durante 12 horas? Só isso, meu amor, só isso. Eu não entendo como você aceitou esse auxílio solidão, sendo que me disse que adora ficar sozinho, pensando na vida. É que hoje... Não, Durval, não precisa dizer que eu respondo. Você é incapaz de dizer não? Não disse não pro Dr. Peixoto e agora o seu auxílio solidão virou essa pata tagarela. Falando nisso, eu tô sentindo um cheirinho de pato assado. É o jantar que tá no forno. Então vai ser isso que a gente vai comer? A gente por quê? É que a Edivânia vai jantar com a gente, Úrsula. Ah, ela vai jantar, é? E morar também. Como é que é, Durval? É, dá pra repetir que eu acho que ouvi errado? Ela não tem onde ficar, meu amor. Você vai querer que eu abrigue esse seu auxílio solidão na nossa casa? Não é questão de querer, é necessidade. Que necessidade de escambau, Durval? Essa mulher não fica aqui em casa de jeito nenhum. Solidão é lá que cobre tudo. Amargura em minha boca. Sorri seus dentes de chumbo. Solidão é palavra cavada no coração. Resignado e mudo. Saibam o que vai acontecer amanhã no próximo capítulo de Solidão que Nada. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito boa tarde. Esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Tudo bem, obrigado. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas. O humor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. Tirando o resto, pronto. Carros, agora é que é. Conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continua. O mundo da ciência é vasto e acredita-se que muito ainda está por descobrir. Em 15 minutos, Carlos Bonaparte fala dos principais desenvolvimentos da semana nos campos da ciência, medicina ou tecnologia. Acompanhe a Cienciologia todas as quintas, às 8 da noite, no Canal 1. Para Cláudia Raia, parece que alguns colegas de cena se tornam realmente especiais ao longo da carreira. A atriz postou em seu Instagram foto da época em que atuava em A Favorita, exibida pela Globo em 2008, ao lado de Mariana Ximenes e Cauã Raymond. Ai, que saudades dos meus filhotes postiços, escreveu a estrela na legenda. Na trama, Cláudia interpretava Donatella, enganada a vida inteira pela vilã Flora, papel de Patrícia Pilar. No mundo da fama, da fama. Prestes a voltar à telinha da Globo como protagonista da trama Além do Horizonte, substituta de Sangue Bom, Flávia Alessandra está feliz em voltar à veia cômica. Camaleou, a atriz, disse que adora os diferentes tipos de personagens que interpreta na TV. Diz que já viveu galã, diz que já viveu vilã, sofredora, engraçada, e é o que mais me agrada em minha profissão. Não teria graça interpretar sempre o mesmo papel, completou Flávia Alessandra. No mundo da fama, a primeira-dama Michelle Obama já virou ícone de moda nos Estados Unidos, mas segundo a revista Lifestyle, as roupas que a mulher de Barack Obama costuma usar não custam mais de $100, cerca de R$200. Uma fonte da publicação afirma que Michelle recebe semanalmente roupas de diversos e diferentes estilistas de renome, porém é dela a decisão de que peças usar na hora de sair, como o vestido amarelo florido que ela usou semana passada, que custou $55. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama, mundo da fama. O produtor Rafael Melo está ansioso pela chegada do filhão. O marido de Jackie Coury foi só cuidados com a barriguinha de 4 meses da ex-Big Brother Brasil. O casal participou de um jantar beneficente do projeto Roupet, que aconteceu no Otávio Café e Bistrô em São Paulo. A renda obtida é revertida no apoio a entidades protetoras de animais abandonados. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! Grazi Massafera aproveitou o lindo pôr do sol para reunir parte do elenco de Flor do Caribe da Globo para uma foto. A atriz então postou o belo clique em seu perfil no Instagram. Na imagem estão os atores Jean-Pierre, Cláudia Neto e Henrique Castelli, seu par romântico na trama. O romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Venha conhecer o outro lado das canções ou simplesmente relaxar ao melhor som ambiente. Às sextas-feiras, mostramos-lhe outros caminhos. Da New Age ao hip-hop, do funk e jazz à melhor música eletrónica, quebra a rotina com o Canal 1 e entre nesta viagem. Outros Caminhos, com Carlos Bonaparte, todas as sextas-feiras, às 14 horas, no Canal 1. Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Solidão que Nada. Que trabalha sozinho e por isso tem direito ao auxílio solidão. Só que o chefe, em vez de dar o dinheiro, decidiu colocar a Edivânia como auxílio solidão do Durval. Mas a moça está achando que é um benefício em tempo integral. Não é questão de querer, é necessidade. Necessidade de escambau, Durval! Essa mulher não fica aqui em casa de jeito nenhum! Mas, Úrsula... Tudo bem, Durval, não tem problema. Eu sei quando não sou bem-vinda numa casa. Olha, Edivânia, acontece. Não precisa falar mais nada, Durval. Não se preocupe comigo, que eu não vou mais te incomodar. Pagarei pelas ruas escuras da cidade em busca de outra pessoa que precise de um auxílio solidão. Mas sabe o que é mais irônico nisso tudo? Sou eu, Edivânia, o auxílio solidão, ficar sozinha no fim. Úrsula, a moça vai ficar sozinha. Ela vai ficar sozinha? Se tá achando ruim, vai com ela. É, Durval, você pode ser a minha companhia enquanto eu estiver vagando sem rumo. Um será o auxílio solidão do outro. Ninguém vai ser auxílio solidão de ninguém, meu bem. Durval, você vai agora mesmo atrás do Dr. Peixoto devolver esse vale encosto que ele te arranjou. E não me saia de lá sem conseguir o dinheiro, viu bem? O dinheiro do auxílio solidão. Mas e o jantar? Quando você voltar, eu requento pra você. Solidão, solidão, que poeira leve. Solidão, olha a casa é sua. O telefone. Assim, o Durval vai bater na casa do chefe, o Dr. Peixoto. Durval, são quase 9 da noite. É que o caso é grave, Dr. Peixoto. Algum trem saiu do trilho? Não, é que eu... Então não é grave. É sobre o meu auxílio solidão. De novo com essa história, Durval? É que a minha mulher... Como veio... é? É que a minha mulher não gostou de ver que o auxílio solidão era uma garota. Por quê? Ela gostaria que fosse um garoto? Não, ela gostaria que fosse dinheiro mesmo. Não estou entendendo você, Durval. Por acaso a Edivânia não te agrada? É, Durval, eu não te agrado. Não é a questão de agradar, ela é até simpática. Agradecida. Mas é que eu não preciso de companhia durante as viagens de trem. Muito menos durante os jantares com a minha mulher. Durval, um homem sem companhia? Sabe o que ele é, Durval? O quê? Um solitário. Mas eu gosto de ser solitário. Ah, mas aí o problema é com você, não comigo. O ponto, doutor Peixoto, é que eu vim aqui trocar a Edivânia por um aumento no meu salário. Tá vendo, papai, como ninguém gosta de mim? Todo mundo me troca por uma mixaria. Papai? Papai? A Edivânia disse doutor Peixoto, não foi, Edivânia? Claro, papai, eu digo doutor Peixoto. Espera um pouco. Doutor Peixoto, a Edivânia é sua filha? Sem viver sem teu carinho. Oh, baby, não me deixe sozinho. Hey. Saibam como termina a nossa história amanhã, no último capítulo de Solidão que Nada. Se eu não te ver mais do meu lado. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. São peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Canal 1 convida-o para uma viagem diferente num programa que todas as semanas apresenta um tema distinto. Junte-se a Nuno Miguel e percorra os caminhos de Quadras da Música. Todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Horóscopo do dia. Áries, touro, gêmeos. Áries, de 20 de março a 20 de abril. Márcio Garcia é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, no que se refere às finanças, existe promessas de que tudo vai entrar nos eixos. Mas não se esqueça de colaborar para isso. Mantenha os pés firmes nos seus objetivos. Confie em seus encantos, pois dessa maneira terá muito sucesso no trabalho. E no amor, as previsões são as melhores possíveis. Sua cor para hoje é branca e o seu número de sorte é o 43. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Cauã é também do signo de Touro. Graças à sua força de vontade e ajuda dos astros, estão previstas grandes novidades. Por exemplo, o reconhecimento profissional já está a caminho. Para ser feliz no amor, deixe a teimosia de lado. Aposte em seu lado otimista e seja persistente. Sua cor é laranja e o seu número de sorte é o 29. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Ivete Sangalo é também do signo de Gêmeos. Este é o momento ideal para você tomar suas decisões. Olha, as influências astrais estão favorecendo todas as suas conquistas. Portanto, use sua autoconfiança. E na vida sentimental, tudo indica que seus momentos serão maravilhosos e que haverá um amadurecimento de ambos. Sua cor é verde e o seu número de sorte é o 16. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Câncer, leão, virgem. Câncer, de 21 de junho a 21 de julho. Fernanda Lima é também do signo de Câncer. Canceriano, canceriana, esteja de antenas ligadas. Para se dar bem, coloque o seu lado observador de prontidão. Agindo assim, você terá condições de captar a energia do bem-estar. Você tem tudo para ganhar, por definitivo, a confiança dos outros, inclusive a da pessoa amada. Sua cor para hoje é vermelha e o 4 é o seu número de sorte. Leão, de 22 de julho a 22 de agosto. Daniela Mercury é também do signo de Leão. Leonino, Leonina, a palavra-chave deste dia é a harmonia. Ela vai lhe ajudar a definir alguns acertos na sua vida. E no amor e nas amizades, deixa as coisas caminharem normalmente. Na profissão, você tem tudo para realizar muitos projetos. E esse é só o primeiro passo para o sucesso. Confie em Deus, em você e vá à luta. Sua cor é ouro e o seu número de sorte é o 17. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Suzana Vieira é também do seu signo de Virgem. Mesmo que surjam alguns obstáculos, você vai conseguir transformá-los em grandes vitórias. A vida amorosa está recheada de alegrias. Além disso, seu trabalho e as finanças receberão dos astros bons fluidos. O que você precisa fazer é fugir das complicações e aguardar confiante. Sua cor para hoje é marrom e o 7 é o seu número de sorte. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Libra, escorpião, sagitário. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Alexandre Frota é também do seu signo de Libra. Hoje o melhor que você tem a fazer é colocar o seu lado carismático em prática. Desse jeito, seu valor será reconhecido pelas pessoas que estão à sua volta. E com os bons fluidos dos astros, sua vida amorosa e profissional ganharão um novo colorido. Sua cor é lilás e o seu número de sorte é o 45. Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Reinaldo Giannichini é também do seu signo de Escorpião. Sua força de vontade e capacidade de liderança vão se destacar, chamando a atenção de pessoas da sua área profissional. O valor dos seus esforços será reconhecido mais cedo do que imagina. Apesar da boa fase, fique atento com as suas finanças. E na vida 2, o clima será de muito romantismo. Sua cor é vinho e o seu número de sorte é o 2. Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Luiz Carlos Guimarães é também do seu signo de Sagitário. Você precisa dar um tempo na sua vida e verificar se está sabendo conciliar o amor e o trabalho. Os astros pedem para você dar mais atenção aos caminhos por onde anda. Agindo assim, não terá problemas. Fuja da rotina e procure um lugar calmo para pôr suas ideias nos eixos. Sua cor é ferrugem e o seu número de sorte é o 19. Horóscopo do dia, Capricórnio, Aquário, Peixes. Capricórnio, de 22 de dezembro a 21 de janeiro. Cláudia Raia é também do seu signo de Capricórnio. Ligue suas antenas, sabe por quê? Porque o bom humor é a melhor saída para resolver qualquer problema. Não deixe que o comodismo impeça a sua evolução profissional. No amor, é aconselhável rever com carinho o modo como está tratando a pessoa querida. Se for preciso, faça algumas mudanças. Sua cor é bege e o 70 é o seu número de sorte. Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro. Maitê Proença é também do seu signo de Aquário. Você precisa cuidar um pouco mais do seu lado espiritual para conquistar a paz interior. Seguindo suas convicções, não terá do que se arrepender. E no trabalho, o momento é de confiança, pois os superiores vão reconhecer o seu valor. E na vida 2, o clima será só alegrias. Sua cor para o dia de hoje é palha e o 8 é o seu número de sorte. Peixes, de 19 de fevereiro a 19 de março. Luan Santana é também do seu signo de peixes. Como Vênus está passando pelo seu signo, este é um dos melhores períodos do ano para você. Ele irá lhe ajudar a encontrar a pessoa certa, até mesmo para oficializar um casamento. E com relação ao trabalho, aquela promoção a tanto desejada poderá acontecer nesta fase de boas influências astrais. Sua cor é prata e o seu número de sorte é o 58. Horóscopo do dia. Falar em música eletrónica remete quase de imediato para dance music, mas este género é muito mais abrangente. Electronic Art é um programa dedicado a tudo o que constrói esta música, desde composições abstratas a obras clássicas tocadas em sintetizadores. Acompanhe Electronic Art às quintas-feiras, às 9:30 da noite, no Canal 1. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal 1 apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não perca o momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Queridos irmãos, queridas irmãs, caros ouvintes do nosso programa Palavra de Fé, vamos então hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 16 a 21, que diz assim: Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido com eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remando uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca andando sobre as águas e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom ouvir a palavra de Deus que nos anima, que nos fortalece. E essa palavra também hoje vem entrar na sua vida, vem entrar no seu coração, vem te tocar diante das adversidades da vida. Olha o que diz a palavra, que os discípulos estavam remando, mas tinha muita agitação do mar. Oh, a vida algumas vezes nos traz tantas agitações. Muitas vezes a vida nos deixa com medo, assim como os discípulos também ficaram com medo. Não sabiam o que fazer. Estavam com medo, porque a força do vento era maior do que eles. Eles remavam à direita, mas o vento os levava do outro lado. Isso não acontece conosco. Algumas vezes acontece sim. Quando a gente tenta remar, mas as coisas não se caminham como nós esperamos. É muito cansaço, é muita frustração, é muito medo. Mas, no mesmo tempo, a palavra de Deus nos revela que Jesus estava caminhando sobre as águas. O que quer dizer isso? Que Ele caminha sobre essas agitações. Ele tem poder maior do que a agitação do mar, poder maior do que o mar mesmo. Por isso que Ele caminhava sobre as águas, sinal de domínio, sinal da autoridade. Por isso que Jesus, então, olhou para os seus discípulos e aproximou e diz uma palavra importantíssima. E eu quero que essa palavra também soasse profundamente no seu coração. Você que nesse momento me escute, Jesus diz: não tenhais medo, sou eu. E Jesus também está dizendo a mesma palavra para você, caro ouvinte: não tenhais medo, sou eu. Estou contigo. É uma doença que foi descoberta. Não tenhas medo. Estou contigo. É problema social, financeiro, muitas vezes problemas amorosos. Não tenhas medo. Estou contigo. Não se decepciona. Estou contigo. Não se deprime. Estou contigo. E Jesus, então, entrando, o que ocorreu? Logo, o mar se calmou. Por isso, convida Jesus nesse momento que você está me escutando. Diz para Jesus: Jesus, entre na minha vida. Jesus, entre na agitação da minha vida. A minha vida está agitada. Entre, porque tenho certeza que com a sua presença tudo vai se calmar. E tenho certeza que com sua presença eu não terei medo. E tenho certeza que com a sua presença tudo se tornará novo. Acredita. Eis o nosso Senhor Jesus Cristo, que caminha sobre as águas à nossa direção. Ele que dá a ordem para que as águas se acalmam. Ele que dá a ordem para que a agitação do mar se cessa. Ele que me fala e que te fala nesse momento: meu filho, minha filha, não tenha medo, sou eu. Acredite no Senhor e levanta e toma posse da bênção de Deus na sua vida. E Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Godwin.